trabalha, cuida de casa, ainda malha e faz cursinho, mas sempre tem tempo pra dar pra mim. É inteligente, independente, mina pra frente, tem din-din, e mente pro seu pai pra dar pra mim. Baile do Denis. Mulher, se podia sentar na p*** de quem você quiser, mas é o Neblina que cê quer. Vem, já tô no clima. Senta aí, menina, e cola a bunda no chão. Cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Que popotão, popotão grandão. E cola a bunda no chão. Cola, cola. Quica aqui com o popotão. Que popotão grandão. E cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Popotão, popotão grandão. E cola a bunda no chão. Cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Que popotão grandão. Ela trabalha, cuida de casa, ainda malha e faz cursinho, mas sempre tem tempo pra dar pra mim. Baile do Denis. É inteligente, independente, mina pra frente, tem din-din, e mente pro seu pai pra dar pra mim. Mulher, se podia sentar na p*** de quem você quiser, mas é o Denis que cê quer. Vem, já tô no clima. Senta aí, menina, e cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Que popotão, popotão grandão. E cola a bunda no chão. E cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Ai, meu Deus, que popotão grandão. E cola a bunda no chão. E cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Mas fica aqui com o popotão. E cola a bunda no chão. E cola a bunda no chão. Quica aqui com o popotão. Que popotão grandão. E cola a bunda no chão.